Eu não me importo de estar bem vestida. Querida Julie, conheço uma mulher que, enquanto era noiva, passava longas horas em frente ao espelho para se tornar o mais atraente possível para seu noivo. Agora ela está casada e se veste com desleixo quando está em casa, embora não meça esforços para estar atraente quando sai. São Francisco de Sales nos diz que uma mulher piedosa deve se vestir bem, o que, no entanto, não significa que devemos ser escravas da moda. É possível nos vestirmos de modo atraente, elegante, até mas, ao mesmo tempo, modesto e simples. O mais importante é que o cuidado com a beleza exterior não se reserve às visitas e às pessoas que você encontra fora de casa e que você não se deixa levar quando está sozinha com Michael. A partir do momento em que um casal se casa, eles devem tentar sempre ser o melhor possível um para o outro, física e, sobretudo, espiritualmente. Não é correto você dar o seu melhor a Michael, que se entregou amorosamente a você? Que Deus abençoe você e seu querido esposo neste feriado de Ação de Graças. Com carinho, Lily.